Oi, eu sou a Jamila do Mahalab e você está ouvindo Commons Baby. Abraços e beijinhos do Brasil. Ego, 99. Saúdos e benvidos a unha nova emisión de Commons Baby, música libre para ouvidos sen parás. Regresamos cunha entrevista internacional, a nosa primeira entrevista internacional. Xamila Maya, cantante dos Mahalabe. Comezamos. Hoxe temos en Commons Baby unha convidada especial desde o Brasil. Ela é Xamila Maya, cantante de Mahalabe. Vamos facerlle unha pequena entrevista para coñecer mellor o grupo. Saúdos e benvida, Xamila. Obrigada, tio. Bom dia, aqui no Brasil é bom dia. Sim, aqui, boa tarde. Boa tarde. Sí. Ben, pode a música transformar o mundo? Olha, nós acreditamos que sim, que a música seja um fator de transformação. Ela não vai fazer isso sozinha. A gente não acredita numa revolução unilateral através da música. Mas enquanto músicos, enquanto pessoas, a gente acredita que essa é a nossa contribuição para o mundo. Né? A gente está numa situação de colapso, quase. Né? E se com o Mahalab a gente conseguir plantar alguma coisa de bom nas pessoas que ouvem a nossa música, já é um bom começo de transformação. Que, pelo menos, fique um pouco contente, né? Sim, sim. É o nome de Mahalab. De onde é que vem? É árabe? Foi uma criação, na verdade. Eu até lembro do dia. O Maurício chegou em casa falando que estava com esse nome na cabeça. E ele pensou em Mahalab como uma mistura de duas línguas. Maha, que vem do sânscrito, quer dizer grande. E lab vem do latim, de laboratório. Então seria Mahalab, o grande laboratório. Realmente a vossa música é como feita num laboratório, experimentando um pouco, não? Sim. Mas depois a gente descobriu que existe realmente um lugar na Arábia com esse nome. Ah, sim. Foi uma coincidência. Coisa boa, coisa boa. Vos definides a vossa música como rock transcendental, um encontro entre o pop e o rock, eu penso que tamén ten bastante de jazz, experimental, é un pouco de rock progresivo. Non sei as influencias que tedes, pero este son especial que tedes pode ser fruto da formación pouco común que tedes de baixo, batería e voz, sen guitarra nin violón, ou ese son xa estaba aí antes e simplesmente a formação é anedótica. Olha, na verdade, quem tem uma influência muito forte de rock progressivo, por exemplo, na formação, no histórico, é o Maurício, que é o baixista, né? E o primeiro baterista que tocou conosco, o Ricardo, que é o baterista atual, não começou o projeto com a gente, chegou depois. E o primeiro baterista, ele também ouvia muito, né? Progressivo, muita coisa experimental, John Cage, coisas assim. Então, isso ajudou a trazer essa característica pro som também, né? De nós três, eu acho que eu sou a mais homogênea. Eu ouço um pouco de música brasileira, mas eu ouço muito pop, né? Europeu também, né? Eu cresci também ouvindo muita música étnica. Meu pai é maestro e trabalha com música étnica, então isso é uma parte da influência na minha execução. E o Ricardo, ele traz um elemento interessante para o som também, porque ele, além de ser baterista, ele é percussionista. Então ele trouxe outras características para o som, deixou o som mais brasileiro também. Mas o resultado é mais fruto das nossas influências do que da formação de ser baixo, bateria e voz. Neste último disco Solar, cambiou parece que mudou um pouco o son, non tanto o estilo como o son, como gravastes noutro estudio, buscastes outra sonoridade para este terceiro disco, xa? Sim, a gente gravou, na verdade, com a mesma pessoa do disco anterior, no mesmo estúdio. Mas todo mundo amadureceu nesse intervalo, tanto a banda quanto até mesmo o técnico, que é um amigo nosso. Então, dessa vez, a gente se permitiu mais tempo para elaborar arranjos, a gente planejou tudo melhor, né? A gente está num momento de entrosamento com o Ricardo, mais legal ainda do que a gente estava no passado. Né? Foi tudo muito fluido, na verdade. Eu notei como mais grave, mais como explicar, mais força se calhar na percussão, como mais não queria dizer escuro, mas mais denso, é essa a palavra, mais denso. Pode ser. Sim, eu acho que parte disso vem da parte da execução do Ricardo, que é diferente, e também do trabalho com vozes que a gente fez nesse CD, porque eu canto, o Maurício também, o baterista anterior não cantava e o Ricardo canta muito bem. Então tem coisas nesse CD que nós três estamos cantando ao mesmo tempo, você ouve as três vozes, a gente explora isso também. Falando de voces, ti tes unha voz versátil, que ao mesmo tempo é doce e máis poderosa, unha personalidade moi forte. Recoñécese a túa voz enseguida. Quedas enseguida Obrigada. É facilmente reconhecível. Tamén, bueno, tes unhas letras especiais que falan pois do home, da planeta, de como o home afecta a natureza, o propio home. Fala-nos um pouco do que falam as canções. Certo. As nossas músicas, elas falam da experiência de ser humano, de existir no mundo, de se relacionar com os outros, com o planeta, né? Pensando nessa descrição, o tema parece bastante abrangente, mas normalmente ele toca as pessoas que ouvem, elas se emocionam, elas reagem à música. Porque muita gente já está com essas ideias na cabeça, muitas pessoas no, sabem que o mundo precisa melhorar, mas normalmente a vida de todo dia acaba não deixando tempo, né? A gente leva uma vida tão preocupada em sobreviver, tão preocupada com os nossos problemas, às vezes tão pequenos, que a gente esquece da magia de existir, de estar vivo, de tudo que a gente pode fazer, de quanto a gente pode ser melhor, de quanto as coisas podem ser melhor. Então, eu acho que a música do Mahalab, ela atinge o coração das pessoas por isso. Porque que ela faz as pessoas se lembrarem daquilo que elas querem de bom para elas mesmas e para o mundo. Sim, porque fala um pouco do mal que há no mundo por causa do homem, mas também tem um espírito de esperança, de reagir à vida, de curar, não? Que era um pouco o que falávamos ao princípio, de se a música pode transformar o mundo. Porque, por exemplo, uma canção é O Homem, que começa como o homem é um lobo para o homem é um macaco para o homem, mas na segunda parte da canção é como, sim, é mau, mas também tem coisas boas, não? Sim. Isso é uma preocupação que a gente tem. Na verdade, a culpa disso é minha. Por causa do meu jeito de trabalhar. No começo, eu cheguei a rejeitar algumas músicas, porque eu falava pro Maurício, isso é raivoso, eu não consigo cantar isso. Né? Então, existem problemas? Existem, mas eu prefiro cantar sobre as soluções, as possíveis soluções, né? Quem sou eu para dar caminhos para as pessoas, mas é uma questão de como eu canto também, do que a gente sente. A coisa passa mais por, né, vamos melhorar do que ficar apontando o que está ruim. Eu acho que isso motiva mais as pessoas do que ficar. Os telejornais já estão aí para contar para a gente todo dia como o mundo está ruim. Sim, sabe, todo mundo sabe como está, não? Sim, é melhor a gente se ater ao positivo do que ficar só se lamentando sobre o que não tá bom. Pela paz no meu espírito, pelo sopro em minha vida, abandono todo atrito, abro as mangas da camisa. Deixo as meias e os sapatos que usei até aqui. Deixo os laços que desato, nós amarras cadeados. Dou as costas para o muro das lamentações. Hoje as celas do Mar Negro abrem seus portões e os poetas sacam liras para seus bordões. Hoje o sol invade. Thank you. quintal os borbotões. E vos publicais a vosa música na rede sob licenças abertas, Creative Commons. Por que é que fazeis isto? Olha, a gente acredita na transformação desse modelo de como a música é distribuída para as pessoas. O CD é um formato que já morreu praticamente, né? O grande lugar de encontro da música, da distribuição da música hoje, é a internet. Né? A gente gosta da Creative Commons porque a gente acredita que ela permite que a distribuição da música seja feita de uma forma flexível, de uma forma justa, né? Que não prejudica ninguém. Né? O artista escolhe como as pessoas vão acessar o trabalho dele, né? E não fica sujeito à determinação de grandes corporações apenas. Mas desta vez também sacades um CD. É um pouco subir um grau para ser mais, vamos, para profissionalizar-se um pouco mais, ou é simplesmente por vê-lo nas mãos? Olha, por tê-lo nas mãos. Na verdade, é bem isso. Das outras vezes, a gente também gravou CD, mas sempre com tiragem muito pequena. Porque o CD, a gente acaba não procurando, por exemplo, lojas para vender. O que a gente faz? Uhum. Nós usamos o CD para divulgação, para mostrar o trabalho do Mahalab para outros espaços, para outras pessoas. E quando nós vendemos o CD, normalmente é nos shows. Né? Nos shows. Nós levamos, alguém fica com os CDs durante o show e nós avisamos, olha, se você gostou, você quer comprar o CD, você pode comprar. Porque aí a pessoa vai levar um CD com um encarte com letra, tudo mais. Né? Mas a música continua livre na internet. Sim. Há uns dias entrevistei a um músico, bueno, ele di que é amador, porque fai todo na casa, co computador, é moito como un divertimento, música de baile, o proxecto Mourente, chamase, e falaba de que ele tamén agora no segundo disco lanzou en formato CD, comentaba que nas radios para poder emitir as canções que tamén pedían CD, que non están aínda feitos aos arquivos digitais, que é como, ai, ponme este disco, este álbum, pero se non tes CD, parece que non queren, ou non saben, ou non poden, ou non queren emitir as canções. Sim, é verdade. As rádios de internet não, rádios de internet recebe seu material em MP3 tranquilo. Mas rádios maiores, aqui no Brasil, na verdade, se você não é conhecido e você quer tocar numa rádio grande, você precisa pagar. Né? É o único jeito de você conseguir uma execução de ampla difusão. Escoitei numa entrevista que vos fizeram há uns dias para Música Livre, que é difícil o caminho para os que fazem música. Eu querín escoitar autoral, non sei se como que aquí chamamos de música de cantautor ou música que compón o propio grupo. Isso. E non é un produto dunha discográfica que lanza unha garota, un garoto guapo que canta, pero que non canta e así, senón realmente creadores. Sim. Está difícil a coisa, então, aí. Por um lado está, porque a música é uma indústria, né, como as outras. Então você tem jogos de poder, né, você tem questões de interesse. E mesmo para alguns artistas que são famosos, que são conhecidos no Brasil, ainda é difícil viver de música, né, de fazer show, por exemplo. Muitos dos artistas, eles trabalham, apresentam, né, a música nos espaços, mas também dão aula de música, fazem outros trabalhos para complementar o ganho. Né? Mesmo um é ministro, não? Sim, o Gilberto Gil. Pois é. Que fez declarações a favor do Creative Commons. Sim. Ele tem umas ideias bastante interessantes, eu acho, em relação a essas questões. Mas, por outro lado, justamente a existência da internet, né, esse boom de internet, a gente acabou de ter uma notícia aqui no Brasil de que agora cerca de 40 milhões de pessoas têm acesso à internet no Brasil. É o maior número na história. Né? Ainda é 20, 25% da população, mas é bastante gente. Não, o que a rede está mudando todo os jeitos de comunicação, transmissão de informação. Sim, mas justamente a possibilidade que a rede oferece de as pessoas se organizarem tem sido uma coisa muito boa. Que aqui, pelo menos, a gente conhece alguns núcleos, alguns grupos de artistas independentes que estão se articulando para produzir algo maior, para se divulgar, até para acontecer, para conseguir espaços. E a internet tem sido uma ferramenta muito importante, muito poderosa para agrupar as pessoas, para facilitar a comunicação e para facilitar a chegada da nossa música em pessoas que jamais ouviriam. Mesmo esse nosso contato, imagina essa ponte Brasil-Galícia, como teria acontecido sem a internet. Claro. Conheceis mais grupos que publiquem sobre Creative Commons? Ou estades, mas não há uma comunicação assim muito com outros grupos que publiquem igual? Então, aqui no Brasil, a Creative Commons ainda não é tão conhecida. A gente teve um caso bastante interessante recentemente de uma banda que é daqui, eu acho que é do Rio de Janeiro, na verdade, ela chama Mombojó. Eles começaram né, como banda independente, e aí um selo de uma gravadora gostou do trabalho deles e contratou e queria vender a música deles na internet. E eles exigiram, falaram, não, a nossa música é para distribuição livre pela Creative Commons. Né? Então, quem quiser baixar a nossa música na internet, pode baixar de graça. Né? E a gravadora acabou cedendo, isso é um caso bem raro. Ah, pois, pero é um precedente, não? Sim. Esta também é uma questão, não? Se vos conseguir, bueno, se uma companhia grande reparase na vossa música e vos dissesse quero que publiquedes con nós, faríades igual que esa outra banda que mantivo a licença Creative Commons, ou é algo que fica aí longe, que não, quem sabe se... Olha, a gente faria um esforço bem grande para manter a música livre na internet. Na verdade, a gravadora queira ou não, né, as empresas queiram ou não, a questão da distribuição livre da música na internet, ela já é irreversível. Mesmo que você venda música no iTunes, né, em sites desse tipo, a pirataria vai continuar existindo, né? Você tem programas para compartilhamento de música, né? O Maurício brinca, ele fala que o MP3 é a fita cassete de antigamente, porque 20 anos atrás a gente gravava a música do rádio, passava a fita para um amigo, né? E esse compartilhamento já estava na natureza das pessoas, o computador só tornou isso mais fácil. Sim, esse é o medo que têm, digamos, as companhias, não? Que a indústria realmente, os músicos penso que... Não lhes importa tanto. Eles não veem esse dinheiro. Mas a indústria é a que tem medo. Porque muitas vezes os discos que lançam as companhias, os músicos lhe chega pouco dinheiro. Ganham 1-2%. 1-2%. É muito pouco. Madre. Sim, chega-se a isso. É chato. Bastante. Não, não é legal. Não é. Por contra, vos, por exemplo, que ides vender o CD também, todo o benefício do CD, quitando os gastos que tivestes de gravação e tal, é tudo para vos. Sim, e a ideia é o trabalho crescer, né? É ajudar o trabalho a crescer. né? Porque a gente investe bastante, né? A gente pagou toda a gravação do CD, a gente pagou toda a prensagem, a gente criou, na verdade, toda a parte de arte gráfica, que você, no site, no CD, é feita por nós. É, a gente conseguiu fazer, né? Ainda mais dividindo por três pessoas, fica mais fácil. Né? Mas trabalhar, sobreviver como músico apenas é um tanto mais complicado. Né? Enquanto a gente vai trabalhando, vai mostrando o nosso trabalho enquanto que a gente pode. A nossa ideia, na verdade, é que ele chegue cada vez a mais pessoas. Né? Mas enquanto isso ainda não aconteceu, nós vamos trabalhando com todo o nosso coração para difundir, para que a nossa música alcance cada vez mais pessoas. É, quem ia pensar que chegaria a Galícia, não? Né? Quando a gente recebeu o seu e-mail, a gente falou, nossa, agora nós somos internacionais. Ah, é como os Baby, o meu podcast também. É a primeira entrevista internacional que faço. Quanto tempo a gente vai reclamar que as coisas são levadas pelo tempo? Por quanto tempo a gente vai estar parado e aguardando pelo tempo? A hora certa de fazer andar a vida que perdeu seu movimento. A tempestade não pode parar a semente em seu nascimento. Sentado sob a porta do teu templo, se ele guarda, também deixa entrar a luz que dá sentido pro evento. Correr da espada que ele apresentar, não deixa você ver o seu segredo. A mão que está segurando a chave da porta que é passagem para dentro. E a gente vai ajudando a difundir a licença aqui também, porque são poucas pessoas, mesmo entre nossos amigos, que utilizam algum tipo de licença para se proteger. E eu acho positivo, eu acho interessante. Muita gente realmente não conhece sites como o Jamendo aqui no Brasil. Né? Quando o Jamendo apareceu, na verdade, ele nem estava em português ainda, o que era uma barreira, mas agora ele já está traduzido. Sim, está em vários idiomas agora. Sim. Pois eu seguramente eu descobri Mahalave no Jamendo buscando música do Brasil. Aí. E tem pouca coisa do Brasil por enquanto. Eu vejo muita música francesa, Sí, porque, bueno, Xamendo penso que acho que é francês, então é muita música francesa. Sim, muita música europeia. Mas também Eu há. vejo muita música europeia de modo geral, pouca coisa de fora da Europa. Nós temos aqui na Galícia temos um Netlabel que publicou um disco de uma banda brasileira também, que se chamam Luísa Mandou um Beijo. Que nome legal, não conheço. Vou procurar saber mais. Sim. Eu gosto muito deles. Tem uma música divertida. Só é passar a ligação para que escoites. Bem, não sei. Queres dizer algo mais da vossa música? Quando vides fazer um show aqui à Galícia? Eu agradeço o convite. A gente vai logo que que o Mahalab nos permita financeiramente, inclusive. Que seria um prazer. Quem sabe, se calhar algum dono de uma sala de concertos aqui na Galícia escuta esta entrevista e diz: Ah, eu gosto muito de Mahalab. Vou nos chamar, que venham. Ah, é só chamar que nós vamos mesmo. Né, nós estamos muito dispostos, muito abertos para levar nosso trabalho para onde quer que seja. Eu só ia dizer mesmo que eu agradeço bastante pela oportunidade que você está dando para a gente. Né, eu falo isso em nome de nós três, né, eu, Márcio e Ricardo. Né, porque são trabalhos como esse que ajudam a expandir as possibilidades que a internet dá para as pessoas, de conhecer coisas novas. De olhar para as coisas de um modo diferente. Então, meu obrigada. É um por um, é justamente assim que as coisas crescem. Pois, muito obrigado, Jamila. Agardo que cando saia o novo disco, fazer uma entrevista cos tres Mahalabes. Perguntar a Ricardo Saldanha esse apelido de onde é que vem, Sim. Preciso com descobrir. esse N, É da Espanha, mas eu não esse sei de que lugar. é isso. Muito obrigado. Eu que agradeço. Nada, que vendades muitos CDs, façades muitos shows, Muitos downloads pela internet. muitos downloads também. Levades muitos downloads, quantos levades? A gente não tem. Eu preciso somar, na verdade, porque a gente distribui a nossa música pelo Jamendo. Mas as pessoas chegam nela por outros lugares também. Né? Mas a gente tem um número legal de downloads. Acho que no Jamendo, somando de todos os discos, tem uns 200, 300 downloads. 200. Isso. Mas a gente também utiliza outros sites como o MySpace também, que é para mostrar as músicas. Né? Pois agardo que despois deste episodio de Commons Baby sexan 200 mil. Ah, nós também. Só mundo. segundo, um só mundo, um só mundo. O que eu vivo é num só mundo. E ata aquí foi a entrevista de Xamila Maia. Agardamos que os problemas de son no seu micrófono, que enturbiaron un pouco o son, non molestasen moito. Imos agora despedir Commons Baby, mas imos despedilo ata setembro, cando volveremos con máis músicas libres para as vosas orellas. Imos despedir o programa con The Wavers, unha banda italiana que fan música surf, que penso que pega bastante ben neste verán que agardo que esteades todos a disfrutar male a este tempo un pouco encarmuxado. Abrazos e beixiños e cariños sen ter fin. Commons, bye bye, ate setembro. Ego 99.